parte daqueles versos simples que eu escrevi. Era a resposta do que você perguntou. Pra viver, você foi quem deu à minha vida mais sentido. O tempo passa, tudo será esquecido. Eu continuo lutando por amor. Preciso te encontrar mais uma vez. Há tantas coisas.